Quando você vem passar o fim de semana. E aí, galera, mais um Games Foda Live com trilhas sonoras fantásticas, seja dos games, seja fora dos games aí. Acho que a gente devia largar o Games Foda Live e montar uma rádio na internet, o que vocês acham? Foi, aqui é sucesso. Tipo, só com música dos anos 80 e 90, assim, e tipo, bem programão de rádio, que a gente faz umas piadas assim e tal. Eu acho que ia ser da hora. Né, na verdade aquele grupo lá, eu sou administrador daquele grupo lá, meu querido. Eu não também posso sou, eu descobri essa semana que eu sou administrador. Todo mundo é administrador daquela bosta lá. Ah, é. Eu não sei o que estão falando. Eu também não sei. É tipo 4chan, não pode falar sobre. Então tá bom, galera, mais uma semana aí deliciosa, gostosa, saborosa. E sei lá, o que mais que é? Ah, tem que falar os bagulho, né? Nosso programa é ao vivo. Nosso site é www.gamesfoda.net. Você pode se comunicar com a gente através do Twitter. A hashtag é GamesFodaLive. Ou através do próprio perfil nosso, @GamesFoda. Você também pode se comunicar com a gente através do e-mail live@gamesfoda.net e de diversos outros métodos de piadinha que eu faria nesse momento aqui. Também tem o tópico lá do fórum. Ah, tem o tópico do fórum agora, que é muito avançado pra Inclusive, mim. Inclusive tem um fórum agora também, pra vocês verem. Fórum, verdade, já tá... gamesfoda.com.br/fórum. Já é o melhor fórum do Brasil de games, já. Mandei aí o link, quem quiser falar lá. Tô dizendo que tá com eco. Então, eco? Eco de quem? Eu ouvi um eco agora também. Daqui tá mutado. Aqui tá tranquilo também. Pra mim também tá mutado. Vocês têm que ver os threshold aí, galera. Eu não posso ver o de vocês, seus bichas. Vamos comer. Seu... Tá bem longe do meu fone, cara. Não. Deve ser. Não é, aqui, não. É o meu também. Será que é o meu? Pode ser, né? É assim, né? A gente Olha, tá. Esse é o nosso 14º. Esse é o nosso 14º programa e os caras não só aprenderam ainda. Não. Então, Twitch. Link. O pessoal Twitch. Aqui do Twitch tá falando que não tem eco, velho. É só esse. O rapaz do Twitter falou, chamado Japa Sujo, falou que tá com eco. Eu acho que é o Será Cuxer. Que ele não abriu dois ao mesmo tempo? E Claudinho sem bochecha, hoje vai ser o nosso tema de hoje. O que é, pra você, nos games, o que é um Claudinho sem bochecha nos games? Não faz sentido, eu é vou tipo colocar. É tipo um podcast sem vinheta. Então eu vou botar a vinheta então aqui. Foda lá, o podcast da galera. Foi boa essa conversa que a gente teve, né? Que não pareceu que era. Que foi, não foi combinada. Estamos inovando aqui. A gente fez. É pra tocar o prólogo ou não? O prólogo é muito baixo desse. Não, normal. Ele faz parte do bagulho. Se não fosse pra tocar, eu falava. Ah, tá. Ele fica abaixo, mas ele tem umas pontuações. Então hoje eu tô com eco. É você, é só você aumentar o threshold lá, Tuba. Você pode aumentá-lo sem problema nenhum. É tudo combinado. Pior que não é combinado, dessa vez não foi. A gente geralmente combina uma zoeira, mas não. Vocês estão no super estimando, você acha que a gente tem alguma coisa combinada nessa porra? Hoje nós vamos fazer então. Diferente. Hoje a gente vai falar o que você jogou nessa época ano passado. Nossa, merda, né? É muito merda. Fala o que você tá jogando mesmo agora. Cara, eu não tô jogando nada direito. por causa da faculdade, mas eventualmente eu tô pegando o Counter-Strike Global Offensive, tô gostando bastante. Bem-vindo a 1998. 9. É, lembrando que o jogo saiu ano passado e então. Tal. Ah, tá, mas é igualzinho, né, cara? Praticamente, né? Mas o... Eu tô jogando Bravely Default, cara, que tava muito, muito louco. É simplesmente... Se você não tiver tempo na sua vida, que nem eu não tenho, é uma péssima coisa você pegar esse jogo pra você, porque é um jogo que você vai ficar louco, cara, se você gosta de JRPG assim. O bagulho é absurdo, você quer fazer tudo, você quer pegar todas as classes e levelar tudo, e você sabe que você não vai ter tempo e que você vai ter parar no meio do bagulho. Não, você tá zoando. Mas é bom pra caralho. É bom pra caralho. Também pretendo. E a personagem principal é bem gostosinha, mesmo em SD assim, eu sinto um tesãozinho por ela. Enfim, os jogos que eu estou jogando. Eu tô jogando Fire Emblem Awakening pro 3DS, que é muito bom. E eu comprei o Monster Hunter 3. Na promoção lá que o pessoal do fórum Games Foda ajudou aí pra falar, e muito bom o jogo por enquanto. Eu tô pretendo jogar mais, mas por enquanto não investi muito tempo. Foi o pessoal do fórum que fez a promoção. É, sim, o pessoal do fórum fez a promoção. Inclusive pro fórum. De Wii U. Eu comprei ele também, mas eu não tô jogando. Nossa, eu comprei muito jogo que eu não tô jogando, cara. É, tá, eu complicado. Também, mas... Então, Tuba, que você tá jogando? Não é do ano passado? Porque eu anotei o que eu joguei no passado. Não, velho. Ninguém vai lembrar dessa porra. Eu tava jogando Anti-Chamber nessa época no passado. Ah, foi eu também. Foi uma época boa. Muito boa. Boa memória, velho. Mas... Pena que não volta mais. Não, tá anotado, mais. Né, memória? Sério, eu não. Não, eu anotei pra ver se aqui eu perdi minha lista, daí eu comecei a anotar do zero no começo desse ano. Então não. Vocês anotam? Peraí, não, deixa eu fazer uma pergunta séria. Vocês anotam, tipo, o que vocês estão jogando a cada mês? Eu anoto o jogo que eu zerei a cada vez que eu zero um jogo. Sério? Eu anoto quando que eu começo o jogo e quando eu termino. E ano passado eu vi que o Stephen Totilo do Kotaku faz isso. Ele postou, tipo, dia 31 de dezembro, aí eu olhei, não, eu só tenho isso também agora. Eu tenho um TXT no meu computador que chama Too Close, que é os jogos que eu tenho que fechar. Só que esse TXT acabou virando tudo, tá ligado? Então eu coloco os jogos que eu já fechei, quanto peso eu tô perdendo cada dia, os filmes que eu tenho que assistir, a senha do conta. Senha do conta do banco, isso aqui é tudo no mesmo. Os Pokémon que eu não capturei ainda. As atriz pornô que eu gostaria de assistir mais, tal. Tem tudo aqui, cara. Faz anos que tem esse TXT e é muito, muito bom esse TXT, cara. Eu faço isso também. Eu vou. Começo um TXT de alguma coisa, eu começo a colocar mais coisa nele. Começo a colocar link de coisa que eu tenho pra ler, filme que tem que assistir, e assim vai. Tá, eu tenho uma receita de pra bolo, cada uma dessas paradas. Cara, bota tudo no mesmo, que é melhor, cara. Você não vai ter... É nada, cara. Eu deixo lá tudo no Google Docs, o bagulho, já qualquer coisa, tem acesso a qualquer lugar, tem tudo que tem que fazer. Se alguém hackear meu computador e pegar esse TXT aqui, a vida do cara, a vida minha é do cara, tá ligado? O cara fudeu minha vida. Vai pra Excel, Ricks, pelo amor de Deus, não. Excel é pra businessman. Imagina se o cara rouba teu computador e pega o TXT e assume a sua vida. Nossa. E vira um gordo barbudo que gosta de hentai, né? Tipo, o cara tem a vida mó normal, assim. Dá pra fazer um filme sobre isso, cara. Tipo, o cara tem a vida mó normal, ele pega meu computador, se recusa a devolver, e aí ele começa a usar, ele vai ficando gordo, barbudo, curtindo games, botando os papéis de parede hentai no computador. Muito louco. De cada Oscar, quem vai dirigir vai ser o Woody Allen, esse filme aí. Mas é isso aí, então vamos... Pode falar. Vai ser o Woody Allen que vai fazer o filme. Não, vai ser o Michael Cera que vai me fazer. Aí vai ser um puta de um desafio fazer ele ficar barbudo e gordo, assim, vai ser da hora. Não, hoje em dia é fácil, antigamente era difícil, hoje em dia. O Salvador faz tudo. Não, mas ele tem que fazer estilo. Como que é o nome dele? Christian Bale, tá ligado? Que engorda de verdade, assim, é. Que emagrece de verdade e tal. Que o Christian Bale é ridículo, cara. Quero saber o que o Christian Bale toma, cara. Que não pode ser pó porque ele ganha massa muscular. O cara é muito ridículo, né, velho? Eu acho que eu daria pro Christian Bale, na moral, assim, eu acho que eu faria sexo com ele. Beleza, cara. Nada contra. Acho que seria um dos homens, assim, que eu faria sexo. Ele e o... aquele que já tá velhão lá, o... que faz propaganda no Expresso, como que é o nome dele? É... Quem? Faz propaganda da Nespresso. George Clooney, isso. O Clint Eastwood você não daria, não? O Clint Eastwood não, ele é muito carcomido, velho. Não dá pra... O pau do Clint Eastwood deve ser torto, velho. Eu tenho certeza. Ai, meu Deus. Você não imagina? Você não olha pra cara dele, ele não deve ter o pau torto, velho. Eu acho que o Clint Eastwood tem o pau meio torto. Ah, eu nunca pensei sobre isso. Já, várias vezes. Tá, vamos pro tema logo. Vamos rodar. Você já falou o tema ou tem que rodar o tema? Tem que rodar. Tem que rodar o tema. Tem que manter a tradição. Pode imitar o Silvio Santos aí, Tuba. Imita o Faustão hoje. Ô, louco, meu. Brincadeira, amigo. Eu não sei imitar o Faustão, meu, olha. Tô louco, meu. Mas que como? Uma fera do profissional e no pessoal. Porra, meu. Então é isso aí, quais são os temas de hoje aí? Pode falar. Os temas são Zelda. Zelda. Watch Dogs no Wii U. Watch Dogs. No Yu. No Yu? Sim, é só uma polêmica muito grande. São jogos licenciados. É. E Clint Eastwood. Clint Eastwood. Só tem quatro hoje. Só tem quatro. Tá. Eu perdi o outro papel. E o tema de hoje é número 4, Clint Eastwood. A gente já falou dele aqui, então a gente pode pular, né? Ah, então. Vamos lá, novo, então. Fica o número anterior aí. Número 3. Número 3, que é Zelda. Não. tá bom. É. Impressionante, nunca sai Zelda. Nunca sai Zelda. Cara, você para e pensa, né? Deve ter alguma coisa aqui que não tá deixando, uma força universal. Semana que vem, a gente vai dar uma brecha pra vocês. A gente vai colocar 10 temas. E 9 deles vão ser Zelda. Só pra ver que se sai ou não. Vamos ver, semana que vem vai ser assim. Não, semana que vem é o premiação. Ah, premiação. Na outra. Grande troféu Farinha de Ouro 2013. Como que é? A gente vai preparar tipo uns shows in between cada premiação assim? Sim, então... Vai ter shows de Ivete Sangalo, Claudia Leitte. Não, dá pra fazer umas sketches assim, tipo eu cantando Katy Perry e várias coisas do tipo, cara. Acho que ia ser legal. Fazer o Tuba contando as melhores piadas do Ari Toledo, ia ser bacana, cara. Eu acho que dá pra gente. Aguardem, vai ser um programa inesquecível semana que vem. Tá aqui discutindo informação no podcast. Tá bom. Estou tentando pra despistar, galera. Vou esperar isso aí, vai ser outra coisa. Ou não, ou é uma ditada dupla. Vai chegar uma pessoa que nem é da equipe, tipo, a gente vai chamar a primeira pessoa que a gente vê no Facebook conectada e falar, ó, leia esses nomes aqui. Aí o cara chega aqui e fala assim, The Last of Us, Anti-Shamer, blá blá blá blá blá, nem fala as categorias e fecha. Esses foram os campeões, e desliga a transmissão. Tem que ser um ator de comédia, assim. Então, a gente podia chamar o Fábio Porchat pra apresentar pra gente. Cara, o Fábio Porchat, ele faz tanta coisa que eu acho que ele, se a gente falar pra ele, vem, cara. O Fábio Porchat, acho que ele vem. E, ó, falar pra você que a última vez que eu fiquei, que eu tive meio contato, entre aspas, com o Fábio Porchat, eu tava comentando até com o Strokes que eu fiquei puto, porque eu fui assistir Frozen, dublado, obviamente, que não tem legendado. E eu falei assim, puto, foda vai ser escutar o Fábio Porchat dublando o Boneco de Neve, cara, que vai ser foda. Só que foi muito bom, cara. Eu gostei da dublagem dele do Boneco de Neve, porque ele é o Boneco de Neve mesmo, tá ligado? Ele é tão idiota quanto o Boneco de Neve. Então, é uma observação filosófica isso. Né? Esse foi o Boneco de Neve. A gente começou a falar de jogo licenciado pelo jogo do Frozen. É, jogo calculado. Eu nem sabemos se tem jogo do Frozen. Tem jogo do Frozen? Claro que tem jogo de tudo. Tudo quanto é filme da Disney, Pixar, DreamWorks, etc. Pô, mas falar sério, eu até tinha postado isso lá em algum dos tópicos do fórum, não lembro direto qual. Mas o Toy Story 2 de PS1 eu achava muito, muito bom, cara. Muito bom de quando verdade. Quando você jogou pela última vez esse jogo? É, foi assim, quando eu tinha um PS1. Deve fazer, sei lá, tem o quê? 10 anos? É, basicamente, 7, 8 anos. É, assim. Então não dá pra confiar muito, né? É, não, mas eu não lembro nada errado com o jogo, assim. Eu tento lembrar do jogo e eu lembro como ele funciona, não lembro tudo, mas eu lembro como ele funciona, não lembro de nada necessariamente errado. Mas ele, eu gostava bastante. Você jogava com o Buzz, soltava laser, tá? Olha, por essas e outras eu também não lembro de nada errado com Sonic Adventure 2, né? Mas, então, aí fode. Eu jogava muito Fogo Licenciado quando eu era criança, quando eu tinha lá 6, 7 anos. Eu tinha uma fita. O jogo do Simpsons aqui deve ser legal. Então, dá pro meu filho. Ah, o jogo do Simpsons da Konami é bom. Não, todos eu acho que são legais. Até aquele Bartman versus The World, o Nightmare. O Nightmare é muito difícil, mas é legal. Oh, o Nightmare eu curti, eu alugava toda hora na locadora. Eu também. Não, todos eles são muito difíceis, mas são bons, eu gosto. Eu jogava o do NES, do Space Mutant, e eu nunca passei da segunda fase. Mas esse era tipo uma merda. Era muito tenso, né? Aquele jogo. Ele era uma bosta e eu jogava direto, porque eu tinha 6 anos. A gente fechou Space Mutants no Masoquismo Retrô. E é a mesma trilha sonora do começo ao fim do jogo, mas não para um segundo. Nem... O que vem depois da segunda fase? A segunda fase tem que pegar um chapéu. A segunda shopping, fase, né? É o shopping. A terceira fase, se não me engano. A terceira fase eu não lembro qual que é a terceira fase. A quarta fase é a, tipo, meio Mansão Burns e meio. Ah não, tem a Mansão Burns e aí tem a Power Plant lá, tipo. A Power Plant é mais difícil, que é tipo um labirinto, assim. E você tem que pegar as coisas, só que é meio labirinto, tá ligado? Dependendo do que você pega, abre uma porta e tal. É bem ridículo o bagulho. Eu lembro, tem aliens. Aí você é o Bart, aí eles pintam tudo de roxo na frente. Não, você tem que. Qual que era a ideia da primeira fase? Você tem que pegar objetos roxos. Você tem que pegar objetos roxos, porque ele tava usando objetos roxos pra. Sei lá, aumentar o combustível da nave deles, alguma coisa assim. Você vê que o pessoal assistia a Simpsons, né? Não, Battletoads não é. Battletoads, eu não sei o que a galera tá falando aí, mas Battletoads não é licenciado. Battletoads não, é... claro que não. Não, Battletoads é teve um desenho. Teve um desenho depois, e Tartaruga Ninja também. Teve. É, a primeira coisa de Tartaruga Ninja foi o quadrinho. E o quadrinho, muita gente não sabe, mas era bem violento. Não tinha. Tinha o Destruidor, eu acho, mas não era bem o Destruidor. Todas as Tartaruga Ninjas usavam a mesma cor de faixa. E não tinha o Krang, não tinha aquele negócio lá, o Tecnodrome, não tinha nada disso, era tipo uma outra história e tal. Aí depois, a versão mais conhecida que a gente conhece, que é a do desenho animado que passava na Globo, foi criada um pouco mais pro público infantil, mas aí depois disso eles criaram outras versões adultas, mas como uma ideia, muita ideia boa aconteceu lá, eles acabaram incorporando, tipo Rocksteady, Bebop, coisas do tipo assim, entendeu? Caralho, não era bem violento comparado. O cara falou assim, não era bem violento. Era bem violento comparado com o Tartaruga Ninja da Globo, vai. Não era tipo Berserk, né? Mas. Mas os jogos eles tinham um pouco de indicação do quadrinho, não tinha? Tinha muita coisa dos jogos que não tinha no desenho. Ah, aquele. Eu lembro. Assim, o que eu mais lembro é aquele que tinha pra arcade. Aquele lá tinha. Tudo que tinha no desenho, sim. Todos os chefões eram do desenho. todos os bichos aparecerem no desenho. E o Turtles in Time? É, tem uns três Tartarugas Ninja. O Turtles in Time é de uma temporada que não passou inteira no Brasil, eu acho. Mas também então, todos aqueles bichos lá tinha. O Turtles in Time era bom, cara. O que a galera mais gosta, no geral, pelo que eu vejo na internet, é o Turtles até hoje, é um dos melhores beat'em up que tem. Essa era uma época boa que o pessoal pegava jogo licenciado e entregava pra gente que sabia fazer. Quem fazia era a Konami, era a Capcom, era o pessoal que manjava. É, mas, Simpsons, mas mesmo assim... Os Simpsons e o da Tartaruga Ninja era Konami, os dois. Então, o do Simpsons tem um zoado, acho que é a LGN que fazia, né? Não. Mais vazio, né, Zé, né? Mas aquele beat'em up é da Konami. Tem o beat'em up que é da Konami, que é bom pra caralho. Sim. Bom pra caralho na minha memória, não é? Não, eu acho que não, é bom sim, é bom sim. Mas ele é bom, mas ele é meio falhado. O Turtles in Time chegou a sair pra arcade? Mas o Turtles in Time é de arcade. Ele é de arcade? Ou não? Eu joguei ele no Super Nintendo, cara. Eu acho que ele é exclusivo do Super Nintendo. Ah, não, é que assim, ó. Tem a versão de arcade e o Turtles in Time é um port do jogo de arcade, se não me engano. Eu vou dar uma pesquisada aqui. Eu acho que Turtles in Time lançou antes pra arcade também. Não, ele tem bem que te devia ter uma vinheta pra Wikipedia. Uma vinheta pra quê? Pra Wikipedia. Wikipedia Match. Wikipedia Match! É tipo, quem achar primeiro, ó, achei aqui, ó, pá, estou aqui, certo. É. Então, originalmente o jogo de arcade, Turtles in Time, foi portado pro NES, Não tem um era o jogo de arcade. Sim. Não. Ele era meio exclusivo, porque depois saiu um outro da Tartarugas Ninja pra Mega Drive, que era quase a mesma coisa, mas não era. Bom. Eu não lembro disso, cara. Aqui, ó. Turtles The Hyperstone Haste. É o jogo de Mega Drive. Ah, esse é exclusivo. Esse é exclusivo de Mega Drive. Mesmo, não sei, eu nunca não lembro dele também não, cara. Eu sou bem fã de Tartaruga Ninja. Não lembra, Henrique? Assim, eu nunca joguei. Eu lembro de ter jogado o de luta também. Lembro de ter jogado até aquele que é meio... Aquele que tem um review do videogame, Angry Video Game Nerd. O primeirão do, fala. Né? É, não, o primeirão, não. Joguei bastante aquele lá também. Mas, tipo, joguei esse aí, joguei o 2, mas esse aí eu não me lembro muito não, cara. Lógico que, tipo, aí jogo de Tartaruga Ninja foi até aí. Depois foi tudo uma bosta, cara. Todos que eu joguei depois disso. Tem um de GBA da Ubisoft que é bom, cara. Eu joguei não, um de GBA que era beat'em up assim, eu não gostei não, cara. Detalhe, até os de Game Boy é legalzinho. Tem os de Game Boy que é bem legal. Tem um de Game Boy que tem até o último chefão, é o Krang, que é bem legal pra época, assim, então. Eu jogava bastante no meu Game Boy. Vale lembrar que a Ubisoft fez um remake do... Remake, entre aspas, do Turtles in Time. É uma bosta o jogo. Então não reclama pra caralho, não joguei. Não se iludam. Anyway, mas você falou que era uma época que a galera sabia fazer, mas vamos citar Aladdin do Mega, né? tipo assim, aliás, uma empresa que não é só Aladdin do Mega... Todos os jogos que eu já vi ela fazer jogo licenciado era sempre uma merda. É essa, é a Virgin, cara. A Virgin é uma bosta, cara. Era uma bosta. Ela fazer jogo também licenciado era muito ruim, cara. Tipo, os gráficos eram lindos, mas não tinha nada a ver. A jogabilidade era uma bosta, tá ligado? É, tipo, eu lembro que eu jogava bastante Pinóquio, cara, do Game Boy. E tipo, eu gostava porque tava naquelas fitas de 100 jogos. Mas o bagulho não tinha nada a ver, cara. O bagulho era ridículo. Eu nem lembrava disso. O Pinóquio era da Virgin. Oh, mas eles fizeram um cool spot. É, mas daí... Earthrondinha deles, né? Qual? Earthrondinha deles? Ah, é? Earthrondinha. Mais ou menos. É, mas é que daí não é... Eu acho que eles distribuíram, Tuba. Acho que não é deles, não. Não, todos os jogos deles são muito bonitos. A animação é sempre fluida, sempre uma coisa bacana. Sim. Não, é aquele jogo que é bonito de se assistir, mas justamente por ser tão bonito, às vezes atrapalha. A gente jogou no Masoquismo Retro, quem quiser olhar lá no meu canal, lá tem. A gente jogou os dois, o do Super NES e do Mega, o Aladdin. Do Aladdin, sim. O Aladdin do Mega, indiscutivelmente, muito mais bonito graficamente do que o do Super NES. Mas o Super NES tem o seu charme. E, tipo, a jogabilidade é ridiculamente melhor. Tá certo que é mais fácil, mas é, a jogabilidade é muito melhor, cara. Não tem nem o que falar. Não, a legenda do Super Nintendo é muito boa. Ele tem até direito àquela fase filler lá do do deserto lá. Por sinal... O Super Nintendo é da Capcom, né? Sim. Por sinal, quem fala que o do Mega é melhor, eu quero que senta na minha frente aqui, menos o Danilo Dias, que é um puto de um viciado em Mega Drive, eu quero que sente aqui na minha frente... E fecha e passa a parte da caverna, velho, do Aladdin do Mega Drive, tipo, sem morrer, sem perder continue. Que o bagulho é ridículo, cara. O bagulho é, tipo, deu dor de cabeça em mim, eu tive que passar com o olho fechado, porque é muito rápido, tá ligado? Meu Deus. Nossa. Tem um texto do Derek Yu, eu vou tentar achar e botar no post aí, não sei se vocês leram. Aquele ele fala sobre o Armidinho. É, eu tenho ele aqui, vou pegar. Ele fala como o Artemidin é um jogo de feito por artista. É, falaram. Ele é muito bonito, mas ele não tem. É, não é, mas ele não tem muito game design, então você às vezes não sabe onde você pode pular. É, é tudo lindo o jogo. Isso é um problema. Tem muito problema de... Aliás, lembrando aqui que o Rei Leão de Super Nintendo é da Virgin também. É. Então, e o jogo é bonitaço. Mas, e o Rei Leão é bom. O Rei Leão é um dos jogos bons da Virgin. Assim, ele é bem apelãozão na dificuldade também, cara. Sim, mas, por exemplo, outro detalhe que o Tubo falou, você não sabe onde você pode pular. A hitbox da fase das girafas é ridícula, ridícula. É tipo, você não sabe onde que você pode pular ali pra não cair, tá ligado? Eu lembro que eu sofria horrores quando eu era criança pra aprender a pular aquela porra lá. E, tipo, chegou uma época que eu fechava o relhão toda hora, mas é, eu lembro que pra aprender, cara, era tipo, só... No trial mesmo, porque não era claro pra você onde você podia pular na cabeça da girafa ali que você não caía, tá ligado? Sim. Eu postei aí o link do texto do Derek. Sim, eu mandei no Twitter aqui. Vai estar no post. Você for ouvir isso depois. É... Se eu tô ouvindo isso no ônibus, você fodeu só, hein? Cara, você vai poder. Então, né? Abre aí, mas então. Ônibus. Acho que jogos de licenciado sempre entra nos jogos da Disney, né? Principalmente do Mickey, que saiu tudo pra Super Nintendo. A maioria, tipo, feito pela Capcom e todos são muito bons. Sim, os da Super Nintendo eram da Capcom e da Konami, e os do Mega eram da Sega mesmo. Mesmo se eles não tiverem nada a ver com o que eles estão querendo passar com o filme, sei lá, eles são jogos bons. Mas sabe o que é o negócio? Os do Mickey tinham umas... Os de Super Nintendo tinha vários jogos do Mickey, assim, eu nunca sei qual, porque eu jogava tudo em japonês e tal, e era moleque quando eu tinha Super Nintendo. E eu gostava demais de todos eles, mesmo todos sendo a mesma base, a mesma engine e tal. Mas sabe o que é interessante nos jogos do Mickey? Que eu acho que todo mundo que deve fazer jogo licenciado tem que fazer? Porque eles não eram baseados no Mickey. Eles pegavam e criavam uma nova lore, assim, tipo, exceto os do Mega, os do Mega pegam um pouco da história da Disney, sim. É. Mas os do Super NES, eles criam uma outra história, tipo, ó, o Mickey tava passeando, entrou num portal, caiu na terra do circo. Aí, sim. Tipo, agora vamos zoar nessa porra dessa tela do circo aqui, malandro. Tipo, toca o pau. Então, é tipo, você não precisa criar todos os inimigos baseados na Disney. Você só precisa colocar uns personagens da Disney ali no meio e pá, tá ligado? Cria o seu jogo, tá ligado? Sim. Você vê que desde essa época a Disney já liberava os personagens pro pessoal fazer o que quiser. Sim, cara. E foi um foreshadow aí do Kingdom Hearts. Sim. É verdade. Mas um jogo muito bom da Disney que tinha pra Super Nintendo, eu nem lembro se tinha... Alguma outra coisa desse jogo, se tinha desenho, se tinha quadrinho, mas era o Maui Mallard. Em Code Shadow. Ah, era esse o nome que eu tava tentando lembrar. É, Maui Mallard é um quadrinho, é um spin-off da... É um spin-off da Disney. Tipo, igual o Super Pato, não sei se vocês sabem, o Super Pato também tem um spin-off muito bom. Que é... Sim, sim. Super Pato, aqui no Brasil saiu como Super Pato Novas Aventuras. Mas também, esse Maui Mallard, ele tem um spin-off também, só que não saiu no Brasil. Não que Porra, eu saiba. O jogo era muito bom, cara. Nossa, esse jogo era muito bom. Ele era bonito, a trilha sonora tipo, era excelente, o gameplay era bom também. E ele era muito fluido também, sem atrapalhar a jogabilidade, como era o caso do Armageddon. Sim, esse é um jogo que, tipo, porque aconteceu, mas aconteceu bem, anyway. Sim. Agora, eu lembro que o Tuba falou que jogava bastante jogo licenciado quando era pequeno. Eu lembro que eu tinha, tipo, jogo do Dennis o Pimentinha, cara. Tipo, véi. Obviamente você assistia Dennis o Pimentinha, você fala, puta, Dennis o Pimentinha é muito legal, cara. Vou comprar esse jogo aqui. E, nossa, véi. Pedi pro meu pai de Natal o bagulho, era muito ruim, cara. Ah, não, esses aí sempre tem essas decepções. O Angry Video Game Nerd tem muito vídeo, né, de jogo licenciado, porque a maioria é uma bosta mesmo. Essa época do NES. Principalmente os de Nintendinho. E depois do Nintendinho, o pessoal começou a se tocar e começou a pedir pro pessoal que realmente manjava fazer jogo. Aí chegou a era do PlayStation e cagou tudo de novo. Você lembra o jogo do Michael Jordan? Só que não é o Shaq Fu, só que era um de plataforma, assim, que ele jogava umas bolas de gelo e tal. Nossa, existe isso, né? Existe. Cara, é muito bom. Esse jogo é muito bom, cara. Assim, quando eu era criança, eu odiava o jogo porque era muito difícil. Mas você joga hoje, você vê que é um nível de zoeira muito forte o bagulho, cara. É muito engraçado, velho. Existe mesmo. Peraí que eu vou achar o nome aqui. Ah. Disseram aqui no Twitter que o melhor jogo do Pato Donald é Maui Mallard. Eu discordo, é o Quackshot. Ah, Quackshot é muito bom também. Eu nunca joguei o Quackshot. O Maui Mallard é spin-off do Darwin Duck, sim, eu acho que é. Que eu não sei porque eu nunca li, porque não procurei na internet e tal. Na época que. Foi na mesma época do Super Pato, eu lembro. Saca só o nome do jogo do Michael Jordan. É. Michael Jordan, Chaos in the Windy City. E aí acaba a box art, ele tipo uma bola de gelo, uma bola de fogo, assim. Eu vou postar ali no Twitter. Aí posta no post depois, que essa box art é tipo uma obra de arte. Batman do NES era muito bom. Não joguei o Batman do NES. O Maui Mallard do Nintendinho é muito legal, que também é um jogo muito pouco jogado. Existe? Nossa, existe, Maui Mallard não é. Darwin Duck do NES. Darkwing Duck, sim. Darkwing Duck do NES é tipo, nossa, cara, é muito bom. É só que a galera, tipo, não sei, não conhece tanto que nem Chip and Dale, por exemplo. Qual é o nome? Eu esqueci o nome do Tio Patinhas, eu te juro que eu esqueci a porra desse nome. Ah, é o DuckTales. Isso. DuckTales. Mas o Darkwing Duck é da Capcom, também tem umas músicas massas também. Parece bem legal o jogo, eu nunca joguei. Mas parece bem legal. Parece bem legal, nunca joguei. Nessa época, tem um jogo, você falou que a maioria dos jogos eram na louca, assim, não seguiam nada da Disney, mas tem um que segue, que é o Mickey Mania. O Mickey Mania. É Mania ou Mania? Ele, eu, o David Jeff, trabalhou nele. Então. E sim, com animadores da Disney, na verdade, agora também. É. Ele segue os desenhos do Mickey clássico, tá? Sim, tem uma fase. Melhor fase do jogo é do Steamboat Willie, que é muito massa. Achei que você ia falar a melhor fase do David Jeff. Cara, o jogo do Jack Chan pro NES. Eu quero saber qual é o jogo do Jack Chan pro NES, cara. Existe isso mesmo, mano? O único jogo do Jack Chan que eu joguei foi. Não, eu joguei dois. Um era aquele. Puta, como que era? Era um nome bem genérico, assim, era tipo Jack Chan Beatdown, um bagulho assim pra PS1. E eu tenho ele como num cantinho carinhoso do meu coração, mas eu tenho noção de que ele é muito ruim. E um que era baseado nessa série de desenho dos Talismãs e tal, que é mais nova, que era pra PS2, que eu também achava bem ruim. Não, esse primeiro eu achava legal, do Talismã eu não achava tão ruim também. Eu acho que a gente pegou uma vez pra jogar bêbado, a gente fechou num dia assim. Ah, não é ruim não, é tipo... Ruim o que eu digo é que ele é bem abaixo da média do console, mas é aquele jogo que você, jogando em grupo, você se diverte, que nem o Beyond Souls. É, Stunt Master, isso, obrigado. Eu lembro que... É Jack Chan Stunt Master, que chamava de PlayStation 1. Nossa. Eu lembro que eu jogava muito jogo do Tiny Toons e era muito bom na época. Nossa, esses eram bons. Eram todos da Konami também. Sim, os de Tiny Toons eram bons. Tanto do Mega quanto do NES eu joguei e eu gostava muito. Sim, não e sei até hoje, o... Até aquele que era de Olimpíadas de Super Nintendo era bom, cara. Mas então, ele era bem gostava... button mashing, assim, mas ele era bom. Esse era o que eu mais gostava, cara, das Olimpíadas malucas e tal, tudo bem avacalhado. Eu acho que era o que eu mais curtia. Eu gostava muito dele. E tinha um jogo da Animaniac, todo mundo jogava a versão do Super Nintendo, e era uma bosta do Super Nintendo. Nossa. E a do Mega é muito boa, que é tipo Lost Vikings, cada um tem um poder, assim, e ninguém fala aquele jogo. A do Super Nintendo não é aquela que eles estão, tipo, no set lá da Warner aí. Sim, é isso. Eu gostava. Tem várias fases baseadas em filmes, sabe? Tem uma fase baseada no Neverending Story e uma na Alice. É bem legal, cara. Sim, tinha a Indiana Jones. Como que é a música da Lilica, cara? Que do nada. Não é que falaram no chat. Falaram no chat pra cantar a música da Lilica. Como que é isso? Eu não lembro. Só terminar, o Animaniacs do Mega também, você tinha cada fase no estúdio, só que ele era mais voltado pra puzzle, assim. Que cada personagem era tipo Lost Vikings, cada um tinha um poder. Era alguém muito falou bom. Que o Animaniacs era da Treasure? Não, plataforma de Tiny Toons. Ah, Tiny Toons, ah tá, perdão. É de se esperar, cara. Falando nisso, por que acabou, né, cara? Animaniacs era muito legal. Animaniacs também era do Spielberg ou era só Tiny Toons? Era do Spielberg. Eu lembro também, cara, que tipo o Tiny Toons, como que é o jogo do Beavis and Butthead, por mais que seja uma bosta os dois, o do Mega Drive é muito legal, cara, pelo fato de você ter que descobrir como que você pega os pedaços do ingresso lá. Não sei se alguém jogou, mas você tem que pegar os pedaços do ingresso pro show. O do Super NES, simplesmente você vai até o final da fase e pega o ingresso. Aí o do Mega Drive tem uns bagulho, tipo, você tem que dar rato frito pro cara, tá ligado? Aí o cara vomita e deixa o ingresso em cima da mesa. A galera soltava nessa época, né? Inventava uns negócios muito loucos, né? Eu joguei um Beavis and Butthead, que era de PC, e eu só tinha um demo dele. E ele, o demo consistia em, tipo, você tinha, era um meio que um programa de fazer música, assim. Só que tinha o Beavis e o Butthead. E aí, um deles peidava e o outro arrotava. Aí você tinha que fazer música com peido e arroto. Eram os únicos dois instrumentos disponíveis no demo, assim. Era muito lixo, cara. Eu tinha esse jogo, acho que era um demo também. Ele tinha um minigame que você tinha que ficar cuspindo nas pessoas, não tinha isso aí no teu nome? Tinha. Eu tava no topo do colégio e tinha que ficar cuspindo na galera, era mó divertido. Sim, e tinha também um que era alguma coisa com golfe. Eu não lembro direito como que jogava, porque que era o Beavis and Butthead jogando golfe. Mas era nesse esquema, assim. Então, mas o problema, cara, é que, tipo assim, eu não sei por que a galera escolhia, citando aqui, por exemplo, Tiny Toons, né? O do Super Nintendo, o do NES, ele era, tipo assim, ele tinha muito mais diversão, não sei se alguém jogou do NES ou do Nintendinho. Ele era muito mais... Todo mundo jogou do Nintendinho. Ele era muito mais legal, assim, cara, de você jogar, porque ele era, como eu falei antes, ele não era baseado no Tiny Toons, ele era, tipo... Que nem o Tuba falou, cada um tinha um poder. E também tinha, eu lembro que o Taz, ele era, ia quebrando as coisas e pá. Era quase como se. O Taz, ele. Tem até um mini Taz lá no Tiny Toons, não lembro sei, o nome dele. Não sei, Rinks, no de Super Nintendo só jogava com perninha, cara. Tu não jogava com ninguém. Não, não é Super Nintendo, de Nintendinho. Nintendinho. Isso, Nintendinho era o Taz, aquele gato e. Eu não lembro qual era o outro. O perninho e o Plucky, tem o perninha também. Perninha é o básico. Sabe que eu tinha uma versão. Eu tinha uma versão pirateada desse jogo que era o Mario ao invés do Perninha. Era muito zoado, mas aí você ia com o Mario, aí você pegava outro personagem no meio da fase. Normalmente é o Perninha. Aí você pegava o Pluck ou o Diabo da Tasmania ou o Gato. Nossa, eu acho que dá pra fazer um podcast inteiro só sobre esses jogos que metiam. E só Tiny Toons. Mudamos o tema, é Tiny Toons. Não, mas eu falo tipo Sonic 4 pra Super Nintendo, onde tu salvava o Mario da gaiola e tudo mais. Ah, tá. Ah, achei que era Tiny Toons. Não. Tiny Toons é muito bom. Tiny Toons, a música que ele está aqui, né, que eu cantasse é a lyrics é Tiny Toons. É Tiny Toons, gozei pra Mila Kunis. É fantástico. Nossa. foi a música que eu cantei em loop infinito no nosso Mazookism Retro quando a gente jogou esse jogo. Puxa vida. A galera até daí acabou virando, em vez de ser sobre o Tiny Toons, virou uma thread de foto pornô da Mila Kunis, enfim. Ai, meu Deus. Tempos dark times no Mazuki's Retro. Alguém lembra? O Tasmania é o jogo do Taz, Super Nintendo, que era tipo, era um runner infinito, só corria pela estrada. Eu lembro, eu ia falar era dele, só que ruim. Eu não lembro o que você tinha que fazer, eu lembro se você só tinha que chegar no fim da fase desviando dos obstáculos. Não sei, só tinha que correr. Eu era muito ruim. Sim, o Mega era muito ruim também, isso que era outro tipo de ruim. Era ele correndo e a câmera por trás dele, assim, aí você tinha os ataques especiais, tipo, rodar. Era bem, bem horrível. Um outro que a galera costumava gostar bastante, ainda não saindo da Warner Bros. Ainda, era o do Papa Léguas, cara. Do Papa Léguas Super. A galera gostava. Na época, não sei hoje como é que. Eu lembro que eu não conseguia jogar esse jogo, ele era muito difícil. Street Chaves, a galera falou. Chegamos aqui. jogo dos a gente tá perdendo as oportunidades. Jogo dos Trapalhões pro Master System, o Shade Grove falou. Mônica no Castelo do Dragão, classiquíssimo. Didi na Mini Encantada. teve o jogo do Chapolin, que é, eu acho que é Ghost House o jogo. Esses jogos eram tudo, tava um jogo, enfiava o Chapolin lá e acabou, né? No caso do Didi, na Mini Encantada, é o mesmo jogo, é só mudou a capa. Sim, trocaram a capa, só era, não tinha que trocar no jogo. Não, mas assim, ó... É pra quê? Pra... Odissei 2. Não, era pra Master System. O primeiro jogo da Mônica é tão safado, que tipo, no final aparece assim o Capitão Feio falando assim... É, Mônica, você chegou até aqui, agora eu vou mandar esse dragão aqui te atacar. Aí é o mesmo chefão. É o mesmo último chefão, tá ligado? Mas então, no do Mega, eles fizeram o sprite do Capitão Feio. Aí ficou muito melhor. O do Mega é fantástico. O do Mega eles fizeram os sprites de vários. Menos dos chefões principais. Mas o último chefão é o Capitão Feio, cara. Ficou muito bom. Jogou o jogo do Pica-Pau já, do Mega? Eu joguei o de Master System, até já falei dele aqui em algum outro podcast. Esse foi feito no Brasil mesmo. Sim, ele era completamente brasileiro, ele rodava a 2 FPS no Master System. Mas eu adorava aquele jogo. Já que é pra citar jogo feito no Brasil, é licenciado, tem o jogo do Castelo Rá-Tim-Bum, que é um lixo total do Mega Drive, que foi feito no Brasil, e é muito bosta, cara. Muito bosta. Pera, o do Pica-Pau de Mega Drive era brasileiro? Era. O de Mega Drive eu não sei, de Master System era. Ah, bom, velho. De Mega Drive. Nossa. Pior que eu curtia. Foi feito pela Tectoy, parece que conseguiram a licença do cara mesmo, o cara desenhou coisa pro jogo e tudo. Eita. O Surok citou o jogo do Cheetos. Chester Cheetah, é muito Nossa, legal. Nossa, eu adorava isso. Nossa, era uma bosta. Esse não era bosta. Pode falar tudo. Isso é outra categoria que é a de videogame, que hoje a gente joga de graça, né? Porque a gente pagava pra jogar. É verdade. Não, mas o do Chester Cheetah era bacana, cara. Era legal, tinha os chefões da hora. Scoot, eram dois jogos de. E... Eram dois advergames. Ele não era só, sei lá, que nem o jogo do Dolinho, assim, que é só a plataforma. Ele tinha várias jogabilidades diferentes. Uma fase tava correndo, a outra tinha o carrinho e o cacete. Não, e era dificinho o jogo, cara. Os chefões não era fácil, não. O chefão era sempre um cara que queria matar ele, sei lá. Era um cara bem queixudo, eu lembro. E era legal, sim. Assim. Ele era um caçador. É, um caçador, verdade. Puta, era muito bom, cara. Falando nisso, o Tuba me lembrou de um jogo. Vamos lembrar, talvez, do único jogo da Treasure que eu gosto, que é o McDonald's de Mega Drive. Ah, como que você gosta desse jogo, velho? É bom, velho. Ele pega o pior jogo. Ô, eu consegui... Cara, eu joguei no Mazuquismo Retro, teve uma fase que não deu pra passar por causa do bug, velho. Não, mas não deu pra passar e não dava... Tipo assim, ó, você tem que chegar por cima da fase. Aí eu morri, o único jeito, a única plataforma que dava pra chegar em cima da fase caiu e ela não deu respawn. Aí, tipo, eu perdi todas as vidas, dei continue e a plataforma não tava lá ainda. Você tem que desligar o videogame e ligar de novo, velho. Ah, como isso, mano? Ó. Eu não sei, velho. Eu jogava quando era muito pequeno, então. Citaram outro. Eu tinha ele quando era pequeno também. O Surok citou outro aqui que é um dos meus favoritos. Ionoid. Ionoid era fantástico, velho. Ah, Ionoid nunca joguei. Ionoid nunca também joguei. Também é Advergame. Então. Da Domino Pizza, né? Domino's. É Domino Pizza. Mas você jogou, né, Tuba? Ou não? Joguei. É o caralho. Mas é muito bom, é muito bom. E o minigame dele, cara, depois que você aprende a jogar o minigame dele, é muito legal, cara. O minigame que aparece entre as fases e tal. É. Mas só voltando, o jogo do Chester Cheetah é melhor que Sonic, só pra deixar aí na cara de vocês, fãs de Sonic aí. Vamos avançar no tempo um pouco. Não foi a Plot. Alguém citou Pepsi Man, cara? Mario CBG. Isso, ele citou Pepsi Man, e Pepsi Man era bacana porque ele foi um esquema que nem o que a gente tinha falado deles pegarem um bagulho nada a ver e só colocar skin do que eles tinham que fazer a propaganda ou do que eles tinham que fazer o tema. Porque eles foram lá numa empresa japonesa, terceirizaram pra fazer uma empresa japonesa fazer o jogo do Pepsi Man. E tinha o... E aí você via as paradas que era tipo... A própria Pepsi tava querendo matar o Pepsi Man, tá ligado? Os inimigos eram os caminhões de Pepsi correndo atrás dele e o cacete. E aí o caminhão batia, explodia, saia rolando atrás do Pepsi Man, assim. E era um estereótipo muito zoado, era um maluco gordão, assim, destruído. Ele ia lá e tomava Pepsi e virava Pepsi Man e nunca parava de correr. Foi o precursor aí do Temple Run, do Sonic de Wii lá, aquele Sonic do Secret Rings. Aí isso já é na PlayStation, né? Aí é PlayStation. PlayStation 1. Sim, PlayStation 1 foi de PlayStation 1. PlayStation foi quando morreu, né? O jogo licenciado bom, não foi? Eu acho que sim. Não, ainda teve os Lego Star Wars depois e tal. Star Wars não conta, porque Star Wars, tipo, tem uma empresa só pra fazer jogo de Star Wars. Tinha, né? Não, mas eu tô falando dos de Lego tudo. Não, mas aí já é muito na frente, vamos voltar um pouco. Tô muito adiantado. Não, eu falei porque citaram ali, não, senão a gente esqueceu depois. Não, teve o GoldenEye nessa época, que é tipo o ápice. Verdade. Do jogo licenciado. Ele não era pra ser feito, né? Tem maior rolo. Vale lembrar que muita gente hoje em dia, tipo, tenta jogar GoldenEye de novo e não consegue, porque se bobear o jogo, hoje em dia ele é ruim, mas na época ele era muito bom. É que foi ele que botou o padrão pra multiplayer. Pra FPS, sim. Mas eu nunca joguei, então não tenho nenhuma opinião sobre o jogo, só respeito. Ele era muito divertido, realmente. Olha, Verdade, eu gostava até daquele do 007 que tinha fita azul, que não era nem o GoldenEye, era o próximo filme, agora eu não me lembro qual que era. Depois do GoldenEye também não lembro, velho. Tem um que era uma fita azul que eu aluguei uma vez. Puta, é uma música da Madonna. Nunca morre, né? É, Tomorrow Never Dies. Isso. É isso, esse mesmo, eu gostava desse por algum motivo. Eu lembro que ele era bonzinho até. Mas o GoldenEye, ele foi publicado pela Nintendo, um troço mó bizarro, feito pela Rare. Sim, era da Rare, e ele era pra sair pra Virtual Boy, parece. Nossa! Mas aí morreu o Virtual Boy, passaram por Nintendo 64, e parece que ele era pra ser cancelado. Tem uma história que ele atrasou muito o desenvolvimento dele, não ia conseguir sair junto com o filme, não saiu, né? Saiu depois do filme. Aí, tipo, a Nintendo chegou pra Rare, ó, podem cancelar o jogo, não precisa fazer mais. Só que o cara que recebeu esse e-mail, carta, não sei o que lá, que era na época, simplesmente ignorou. E a galera continuou fazendo. Ah, é verdade. E o multiplayer dele, eles não avisaram a Nintendo que tinha multiplayer. Os caras descobriram na hora que, opa, tem multiplayer, legal. Um dos maiores sucessos do console foi o maior fucked shit da história. A Rare fez, foda-se. Ah... O jogo de 017 que eu tava falando era The World Is Not Enough. Ah, tá, então... É, mas eu acho que o próximo filme é o que o Tuba falou mesmo, Tomorrow Never Dies, não lembro. Sim, o próximo é Tomorrow Never Dies, esse foi o último. Foda que depois do 007, todo jogo de... Depois do GoldenEye, todo jogo de 007 que saía, a galera ficava numa fissura, num hype, nossa, vai ser o próximo. Esperando e que era tudo uma bosta, porque ela daria tudo, ela daria tudo. Olha, falar pra você que GoldenEye foi tão marcante que é um dos meus filmes favoritos, o 007 também. Mas eu tenho certeza que é porque quando eu assisto o filme eu lembro do jogo, tá ligado? Tipo, do Traveler e tal, por mais que não faça nem sentido as fases, assim, mas eu... Não faz sentido nenhum o jogo. É, mas a Natasha e tal, os personagens estão lá, entendeu? Então... É, exceto as fases bônus, que tem o Jaws e, tipo, whatever. Mas, ó, acho que vocês esqueceram aí, até o pessoal do chat morgou aí, que vocês não estão falando do rei dos jogos licenciados, do rei. Moonwalker. Sim. Moonwalker. Moonwalker não é lixo, cara. Moonwalker é simplesmente fenomenal. Eu lembro que a galera adorava o jogo na época e eu não entendi bem o hype. Acho que era porque o Michael Jackson fazia muito sucesso. Cara, é que o jogo era muito bizarro, cara. Tipo, o de arcade é mais bizarro que... O de arcade é mais bizarro ainda. É. O Hinks deve lembrar que a galera era muito fissurada do Michael Jackson, assim. Sim, sim. E passava clipe no Fantástico, lembra? Estreava. Todo mundo ia ver no dia seguinte na escola, era o assunto, era o clipe do Michael Jackson. Mas é só por isso que todos os escândalos do Michael Jackson foi tão impactante, sim. Porque a galera aí, adorava, cara. Teve o rolo com as criancinhas lá e... Aí ninguém mais ouviu o Michael Jackson lá. Foi falado então... lá em cima, seu tosco. Sim, eles falaram, velho. Eu não leio o chat, eu não leio vocês, seus bostas. Desculpa, gente, eu leio assim, é que eu me perdi. Superman 64, nossa, Superman 64. Não vamos nem comentar esse, muito fácil. Teve uma mina que fechou o Superman 64, vocês viram, né? Meu não. Deus, dá pra fechar. Teve uma. Você pode procurar, eu lembro que saiu na Kotaku. A mina fechou o jogo, ela tava num projeto de fechar Superman 64, ela fechou, tá Nossa, ligado? Foi um projeto, saiu de Heroína, essa única que... pessoa do mundo fechou. Pois é. Cara, é que deve ser muito foda, cara, porque tipo, eu não consegui passar uma fase do bagulho assim, tá ligado? Eu consegui passar a primeira, mas na segunda era tipo você andando assim na cidade, eu já não consegui mais. Tem chefe o jogo, sabia? E tem chefe que é canônico. Eu vi ela comentando, assim, parece que tem o Dark Side no jogo, assim, tá ligado? Tipo, como que os caras enfiam um negócio desse no jogo que ninguém nunca vai ver, tá ligado? É muito foda. Aquaman de GameCube, alguém sabia disso? Não, sim, eu sabia, é o equivalente do Superman do 64. É tão ruim quanto. Chega a ser o mesmo jogo até. Só que ele não é tipo de luta ou alguma coisa assim? Não. É tipo, não, tipo voar. Ele por aí, é o sucessor espiritual do Superman 64. Ah, é. O sucessor espiritual. Tem, não, mas é verdade. Tem um vídeo do John Tron jogando ele, é muito bizarro. Depois... E é igual ao Superman 64, basicamente. O Bike Mice from Mars era muito legal, hein, velho. Era uma cópia de Rock'n'Roll. Tinha um desenho, passava no SBT, cara. Muito legal. Falar que eu joguei primeiro esse jogo do que o Rock'n'Roll Racing. É que você é muito novão, né? Não, porra. Não. Mas é sim, pô, é lógico que é. Por causa disso. Não, mas não que eu. Eu joguei Rock'n'Roll Racing primeiro. Ah, vai. É que o pai do Nelson, ele é um. Ninguém sabe, mas ele é um grande gamer. Aí ele falou, meu filho não vai ficar jogando próxima geração enquanto ele não fechar os jogos importantes das gerações passadas. Em ordem. Não, mas foi ele que me apresentou o Rock'n'Roll Racing, porque meu pai ele sempre foi classic rocker, assim, que nem todos os pais que existem. Olha, eu nem sabia dessa verdade, não. Zoando só, tá, mas tudo bem. Não, esse jogo aqui é muito foda, porque meu tio, ele tinha uma barraquinha de jogo, assim. Então ele dava um monte de jogo. Meu pai conhecia o jogo através dele e passava pra mim. E o Rock'n'Roll Race eu sempre achava sensacional, cara. Ficava com a musiquinha na cabeça, eu nem sabia que a música existia de verdade. Mas eu ficava cantando, era muito bom. Você ficava inventando letra pras musiquinhas? Não, só cantarolando. Né? Ia ser muito legal, né? O Zão criança inventando letra pros rock clássico, tá ligado? Mas então, surgiu, eu tava numa dúvida aqui, Tony Hawk entra nos jogos licenciados? Ah, não sei. Não sei, cara. Foi o Tony Hawk pra você. De uma forma assim, entra. Né? Maiden entra, porque é franquia, né? Eu acho. É Tony Hawk também. Não, usa o nome não, do cara. É, eu falo assim. O jogo do Pelé NFL também. É uma franquia. Eu acho que até FIFA entra. Tá, vamos ignorar. A gente já falou de FIFA. Já. Vamos ignorar essa parte. Sim. Não, jogo de esporte não é licenciado, gente. É... Os caras fazem de graça. Mas falaram, então, a galera falou dos beat'em up, né? Clássicos lá dos 16 bits, tinha X-Men, tinha aqueles X-Men versus Homem-Aranha. Eu jogava um X-Men do Mega. Os dois X-Men do Mega são muito bons, mas o segundo é especial porque ele tem uma coisa que nenhum outro jogo tem. Que você põe o cartucho, liga o videogame e já tá no jogo. Já tá no jogo, é muito foda. Ele escolhe, pra você o personagem, isso mesmo. Eu joguei no Mazukisu Retro uma vez, eu acho que foi indicação do Tuba mesmo. E foda que tipo assim, você passa a primeira fase inteira, aí que começa o jogo, né? Aí tem o menu e tal, é muito ridículo. É tipo, era uma visão que o cara teve, assim, falou assim, não, a gente não vai botar o menu nem os créditos, aí a hora que o cara passar a primeira fase, aí que começa o jogo. Eu falei, se não... você liga, tá o cara lá no jogo, vai. Hoje acho que não, ninguém pode fazer isso, né, amor? Ó, mas assim, um dos piores jogos da minha vida Spider-Man do Super NES, que é Spider-Man versus não sei o que lá, como que é o nome? Era os X-Men, né? Não é versus X-Men, é tipo os piores inimigos dele, assim. Calma, tem uns três Spider-Man. É esse que eu tô falando, que é dos piores inimigos dele lá. Eu acho que é o primeiro Spider-Man que teve. É o Beat'em Up? Não, cara. Que é com o Venom ou não? Não, esse é legal, esse é o Maximum Carnage. O que eu tô falando é, eu não lembro o nome, procura aí, que eu não posso abrir browser aqui. Pera aí. Mas é tipo assim, é o primeiro jogo, é como se fosse versus Spider-Man e os tantos... Ah, do X-Men? É, não é do X-Men. Nossa, são cinco jogos, caralho. Não, peraí, encontrei outro aqui. Venom e Spider-Man Separation Anxiety. Não, esse é bom também. Esse é bom. É o primeiro, eu acho. Tem um aqui que é só Spider-Man. Não. Que é da LGN, então é muito possível que seja um lixo. Não é o do Mega, não, você tá pensando? Super NES, não, do Super NES. Tem um do Mega que tem todos os vilões dele, assim, e do nada. Não, Rinks, eu acho que o nome do jogo é só Spider-Man mesmo, cara, porque provavelmente é esse aqui. Certeza. É um que tem uma fase do tipo do parque de diversões? Nem lembro, nem, cara, mas é nem muito lembro, ruim. Nem lembro, porra. Quer ver, ó. Spider-Man... Porra, velho, já achei, já procurei aqui. Não, tem um do Mega que, tipo, não tem inimigo comum no jogo. Todos os inimigos são inimigos famosos dele. Nossa. Ó, achei um screenshot aqui, tem o Lagarto... o... Como é que é o nome do... Aquele que voa? Do Duende Verde? Tem nenhum que voa no Zomera. Não, filho do Duende Verde. O Duende Macabro e um outro cara aqui que é vilão principal. E o Venom. Tem quatro vilões no screenshot só. Olha que beleza. Cara, era do... Desculpa, era do NES. Era... Spider-Man, Return of the Sinister Six. Essa imagem é muito boa, puta que pariu. Eu vou ver. É muito ruim esse jogo. Cara, eu lembro de um jogo, ele não é licenciado, mas era aquele Shinobi de Super Nintendo, que tinha uns inimigos que era tipo Batman, Homem-Aranha. Eles eram uns bosses, assim. Era um Shinobi? Era Shinobi? Eu acho que era Shinobi, Shinobi 3. Foi inspirado, né? Inspirado. Inspirado. Eu não sei qual que é o lembro disso aí. Eu tava afim de falar sobre o Homem-Aranha de... Só dando uma... Dando uma volta aqui, eu só queria comentar sobre os jogos que chegam a dar um 360 completo, né? Tipo, o jogo ganha um filme, aí o filme ganha um jogo. Tipo, famoso Street Fighter The Movie. Sim, The Game, The Movie. É, The Game. Não, The Movie, The Game. The Movie, The Game. Sim. Então não é o único caso. Inclusive temos um caso recente agora, que é o Sonic Boom, que é basicamente isso. Ele vai ganhar um desenho chamado Sonic Boom, vai ganhar um jogo baseado no desenho que é baseado no jogo. Sim. Não, mas eu acho que aí é diferente. Para de zoar o bagulho só porque você é fãzão, o bagulho é bom. Tem todo... O Rick, você foi uma das pessoas que curtiu o negócio, velho. Vocês estão... Eu acho que no caso do Sonic, tem todo um projeto aí de lançar jogo e desenho, não foi um baseado no... Não, é só um bagulho cross-media, assim. Ai, mas o Street Fighter, puta, não sei se eu vou achar, mas teve um cara que trabalhou no jogo, do filme, ele entrou acho que no fórum da Shoryuken. Acho que o maior site de jogo e luta do mundo. Muito bom. E começou a contar as histórias lá do como é que foi trabalhado no filme, no jogo. Ele falou que ele conheceu o Van Damme e tal. Levaram eles pro set de filmagem, pra eles verem os caras lá. E eles estavam achando que eles estavam fazendo tipo um Street Fighter mesmo. E na época, por causa do Mortal Kombat, tava na moda esse lance de pegar ator e filmar e botar no jogo. Eles acharam que aquilo era o futuro. Meu Deus, cara. E deu a merda que deu. É, se eu não me engano, lá pelo final do projeto, eles meio que sabiam que o jogo ia ser uma bosta, né? Mas essa é a versão de arcade, não é a versão de console, que é o PlayStation e Saturn, que parece que é um pouquinho melhor, que foi a Capcom mesmo que fez. Ah, mas um pouquinho, né? Não é muito. É. Não chega a ser significativo. Aí ele conta de onde que tiraram o Sawada, que é um personagem que inventaram pro jogo só pra preencher espaço. Enfim, é isso. Mas anyway, Sonic Boom, melhor Sonic de todos os tempos. Estão cobrando aqui o Spider-Man do PlayStation, né, que é o melhor Spider-Man. Não, eu só ia fazer um comentário que até no caso de Pokémon rolou esse negócio que saiu um jogo do anime de Pokémon, acho que saiu uns dois, mas tem um que é um Puzzle League, que é o de puzzle lá, e por algum motivo é o do anime em si, sabe? Tem o Ash e tudo mais, tem as vozes. O No Pop-Ups comentou que ele nunca assistiu o filme de Street Fighter nem do Super Mario. Cara, todo mundo que gosta de videogame tem que assistir esses dois filmes, cara. O de Street Fighter eu não assisti, mas o de Super Mario, cara, ele não é nem o caso de é tão ruim que é bom. Ele é um filme muito fora da caixa, assim. Sabe? Não. Ele, sei lá, ele não é ele é um filme do Mario ruim, mas ele não é ruim em si só. Ele é baseado numa parada e ele é bem trash, mas ele é muito bacana de se assistir. Os fãs do videogame tem que assistir esses filmes porque é só escolha ruim atrás de escolha ruim, cara. Não tem uma escolha boa no bagulho. O Street Fighter eu recomendo ver com uma galera, assim, com os parceiros, porque, cara, é muito engraçado o filme. Velho, o filme é muito engraçado. O do Street Fighter eu assisti quando eu era pequeno. Eu era muito fã de Street Fighter, tipo, eu gostava muito. Eu ficava viajando nos personagens, assim, falando assim, nossa, cara, será que a Chun-Li namora com quem, velho? Muito louco. E ficava assim, eu era pequeno. Aí meu pai me levou no cinema, que Itapeva não tinha cinema, ele me levou no cinema, eu viajei pra assistir Street Fighter o filme. Meu Deus. Aí eu fiquei, cara, o filme inteiro esperando sair um Hadouken só, velho. Só um. Se, tipo, fosse exatamente o mesmo filme que é, e no final o Ken metesse um Hadouken na tela, assim, ó, pra acabar o filme, eu teria falado, nossa, esse é o melhor filme da minha vida. Mas eu voltei pra Itapeva, tipo, sabe, meu, que eu assisti? Eu era criança, tá ligado? Mas tem o seu do Hadouken. Não, tem, que ele dá na barriga do cara. É, o Rio dá uma barriga do Vega e dá um brilhozinho, assim. Ah, mas eu queria ver uma bola de fogo, velho. Tipo, eu achei foda o filme na época, eu tinha também 6, 7 anos, sei lá. Tem um pseudo Shoryuken também, que o cara dá tipo um gancho e sobe um pouco mais, assim, é muito tonto. E a maior decepção desse filme é o Blanca, cara, porque também, tipo assim, o Blanca fica cozinhando o filme inteiro, tá ligado? E tipo, a galera, nossa, o Blanca é arma mortal, cara, que o cara tá virando um demônio, mano. Aí tipo, você fala, velho, a hora que esse bicho soltar, o bicho vai ser o capeta, cara, vai ser o melhor filme da minha vida. Aí solta, ele morre em um minuto, cara. Tipo... Ah, e eletrocutado ainda, se não me engano, que ele morre. Tipo, Blanca morre eletrocutado. Não, velho, é sério. Era um cientista ainda no o filme. O Blanc era da Dalsin. Nada a ver. O Blanc era o Dalsin, sim. Não era. O Dalsin no final ele ainda fica com as caveiras no pescoço e tal. Ah, não, o Dalsin ele era não, o cientista ele era o que fazia o Blanca. Que fazia o Blanca. Ele é o cientista isso, que fazia isso. O Blanca. E no final ele, tipo, ele fala, ele abandona tudo lá e por algum motivo ele tira a camiseta e coloca umas caveiras no pescoço. É do nada, é muito gratuito. É muito bom. Agora eu virei um indiano genérico. Detalhe que quase foi tipo o último filme da carreira do Raul Julia, cara. Que é tipo um puta do ator, tá ligado? E tipo, o cara não tinha que estar ali, velho. Imagina, ele teria sido... Pra encerrar mesmo, teria sido tipo o Anderson Silva quebrando a perna na luta, cara. É fantástico. Tá, então, Homem-Aranha do PlayStation 1. Cara, eu tinha melhor uma versão desse Homem-Aranha. Eu não sei direito o que aconteceu naquele disco, mas ele era um disco preto. O CD era preto a parte de baixo, porque falava que não riscava e tal. E você colocava ele no videogame, ele já era... Tipo, ele já tava com o Game Shark de todas as fases ativado. Porque a... Eu acho que é porque era o padrão, versão pirata que rodava por aí, travava em umas fases. Então eles fizeram essa versão que era... Que já tinha todas as fases liberadas pra caso travasse. Você poder ir pra próxima do menu principal do jogo. Era... Sei lá, eu achava legal. Ele tinha umas paradas de stealth, assim. Que você tinha que... Matar um inimigo de cada vez. Tinha umas fases meio runner, tipo, o último chefe era runner, um runner de costas, assim, tipo, era o Crash correndo da pedra. Era um. Era um Octopus grande, né? Sim. Eu gostava. Era uma corrida com o Venom, não era? Não. Ele, porque... Ou tô confundindo os Homem-Aranha? O que é? Qual que era com o Venom? Tinha uma fase que era uma corrida com o Venom, não era? Que tinha. Pelo céu, correndo nos prédios. É, era muito bom. A última, mas o 2 é bom também. O 2, esse jogo. Do filme, aí. Né? Ou não? Ah, não, o 2 desse. Não, o 2 desse aí. Esse é o 1. Um. Daí eu tenho o 2, que é com o que no final o Carnage. É, tipo, alguém pega, injeta o sangue do Carnage nele, o último chefão, se não me engano. Não, esse é o 2 de É o 2 de PlayStation 1 também. Não, eu acho. Mas assim, eu sei qual que é. O melhor jogo do Homem-Aranha, que todo mundo, tipo, até hoje ainda fica venerando, é o Homem-Aranha 2 de Play 2. Esse sim é, tipo, esse é muito bom. Ah, então eu acho que é de Play 2, não sei se é de Play 2 ou Play 1, mas... Porque era um negócio bem open world, assim, não. Podia sair... Não, o de PS2 não tinha nada a ver com o Carnage, não, ele era baseado no filme e tal. No filme, Que tem o Dr. Octopus. Não, então não é esse aí que eu tô falando, não, porque é bem baseado em quadrinho mesmo. Não, tô falando do que é baseado no filme. Aliás, o de Open World, pra mim, o melhor não é esse 2 aí, o melhor é um que... Eu acho que é Ultimate Spider-Man, que é um Ultimate mundo aberto. Spider-Man, que era baseado nos quadrinhos, ele é cel shading e tal. É, sempre me falaram muito bem dele, mas eu nunca joguei. É muito louco esse. Não, esse é massa. Mas eu acho que o 2 ainda é melhorzinho, cara, porque eu joguei o Ultimate e o 2 era mais soltão, assim, tu podia fazer o que queria. Não, o 2 ele era massa porque ele dava bem qual era a sensação de ser o Homem-Aranha, assim, de você... Sair pulando no meio da cidade com as teias e tal, mas você não tinha muito o que fazer no jogo além disso. É, não. Você terminava a história não. Ah, não podia tinha entregar pizza. Nada. Sim, você entregava pizza, tirava umas fotos. Não tinha muito mais o que fazer. Aí quando você zerava, só tinha umas gangues que ficavam aparecendo pela cidade, assim, em pontos aleatórios, você tinha que ir lá bater nos caras. Mas ele era bacana porque você. Realmente, a física dele voando entre os prédios quando você mudava de direção era tudo bem bacana. Uhum. Mas o 2 de PS1, eu lembro que ele era bem parecido com o 1 de PS1, só que eu não lembro mais nada além disso. Mas... É isso aí, cara. Eita. Acho que jogos... A nossa conclusão é que jogos licenciados são bons ou ruins. Normalmente ruins. Normalmente ruins. Aliás, no 16 bits, normalmente bons. Sim. É. Agora, normalmente ruins. Assim, antes de fazer o Mazuki's Retro, é que infelizmente eu vendi meu Wii e na época não tinha como fazer streaming de console. Mas um dos projetos meus era pegar jogos licenciados do Wii e jogar todos, assim, entendeu? Que são, só tem coisa ruim naquele negócio. Tinha jogo do Bob Esponja e pá, era muito top. Ah, isso tá em tudo. Tinha o jogo do My Little Pony e tal. Aí é muito fácil, velho. Ah, o Curacia aqui, que é nosso amigo, tá falando que o último chefe do... O Carnage é o chefe do primeiro jogo. O 2 é o Electro. Sim, dos de PS1. Ah, tá. E tá mencionando aqui o Jurassic Park do Mega Drive. Peraí, então não é o Carnage, é o Octopus que injeta o sangue do Carnage, não é isso? Ah, eu não sei. Assim? É, eu acho que é. Que eu lembro que é um cara grande, ele fica bem grandão correndo atrás de você e quebrando tudo, é legal. Sim. Eu tô mencionando o Jurassic Park aqui do Mega Drive. Nem lembro dessa bosta. Tem dois jogos. O Jurassic, ele é meio... o do Super NES era legal também. Só que era o Super NES é bem diferentão. É, e era o difícil. O do Mega tem um plataforma e um... eu não sei, que é visão de cima, que eu não sei, que eu não joguei. O do Mega tem um que você joga com os dinossauros também, não tem? Que você joga... Sim, é a plataforma. Pode escolher o humano ou o dinossauro. É, eu lembro. Que bosta. Faz muito sentido, né? O dinossauro você tinha que fazer o que? Qual que era o objetivo? Não, é a mesma coisa, cara. Você tinha que comer humano no final, assim. Correr atrás do carrinho lá. Os inimigos eram humanos e tinha os dinossauros menores, ou maiores também, tinha... Acho que se jogava com Velociraptor. Não sei se dava pra jogar com outros, mas pelo que eu me lembro era um Velociraptor. Era Velociraptor. Meu Deus do céu. na época do Super Nintendo, sei lá, a gente que era mais commoner, assim, pelo menos eu que era mais novo, o que a gente mais fazia era jogar jogo licenciado, porque era umas paradas que a gente conhecia e tal. É. Então eu ia lá e comprava. Vocês, eu não sei, porque vocês são velhos, vocês já sabiam ler revista de videogame, vocês sabiam que era bom. Não, comigo era a mesma coisa. Eu lembro que teve um jogo de Super Nintendo que eu comprei. Eu comprei, tipo, meu Deus, esse vai ser o melhor jogo de todos. Foi um Vida de Inseto. E velho, deve ser, tipo... um dos piores jogos já feitos até hoje. Na época eu gostava demais. Só que eu levava na casa dos meus amigos e eles falavam, meu, você tá louco de gostar dessa bosta desse jogo? Eu falava, não, meu, é muito da hora. E, sei lá, ele tinha 5 fases, você jogava com o Flick. Mas era o jogo mais travado, assim, você ia dar um pulo. O pulo, ele era sempre a mesma coisa, não tinha como você controlar a intensidade, a altura do pulo e tal. E fazia um barulho muito irritante, tipo, poing, assim, toda vez que você pulava. Era muito, muito ruim aquele jogo. Então, você falou que a gente que era mais velho já lia revista de videogame, mas não sei se o Tuba acompanhava as revistas tanto quanto eu, assim, mas... tipo, Ação Games e Super Game Power, eles davam umas dentro. Tipo, eles falavam pra você, por exemplo, jogar Chrono Trigger, um Castlevania, que ali. Mas eles mandavam muito também, tipo, ó, esse jogo aqui é fantástico, esse jogo aqui do, sei lá, do Pizza Cats aqui e tal. Tinha uns jogos. Eu lembro que a primeira capa da primeira Super Game Power é o jogo do Hulk. É, sim. Como eu lembro disso, não. É, mas tinha várias, eles davam várias dentro. Eu lembro que era principalmente Ação Games. Ação Games, o que eles mais davam dentro era jogo de PC. Foi lá que eu descobri o Ilha dos Macacos e tal. Foi lá por isso que eu comecei a jogar Ilha dos Macacos quando era pequeno. Por causa da Super Game Power. Da Ação Games. Mas Ação Games, tipo, todos os jogos que eles enfiavam a mão, eles tacavam lá como se fosse um jogo da hora, tá ligado? Aí Nossa, eu lembrei agora do jogo do Máscara. Do Máscara. Ah, nossa, eu adorava, mas era muito ruim também, cara. Era muito ruim. Eu gostava também. Nossa, isso traz memórias, tipo, a galera vai começar a lembrar. Eu lembrei agora que eu tinha um jogo do James Bond Jr. pro Super Nintendo também. Velho, era muito ruim. O jogo era tão ruim que a minha fitinha nem tinha capa. Era tipo uma fita cinza, em branco, assim. Do James Bond Jr. Cara. Não é um que é tipo, tem um helicóptero, alguma coisa assim? Sim, e era a fase de helicóptero, a coisa mais impossível da Terra. Eu lembro desse jogo. Joguei também. Cara, outro dos jogos bons da Disney pra essa geração 16-bits, que a galera não liga muito porque era uma parada menos conhecida, era o jogo do Bonkers. Nossa, que era aquele gato policial. Nem se ele era um gato, ele era um leopardo, um felino policial, assim, que era muito massa, porque você chegava no final, assim, do jogo, e era o Mickey e o Donald, eles estavam gravando um filme, e aí o jogo era o filme que eles estavam gravando. Eu falei, caralho, sim, que foda isso, tem o Mickey no jogo e não é o jogo do Mickey. Eu gostava demais. Nossa, Léo, esse é a verdade, tipo, ninguém jogava, mas eu curtia pra caralho, era muito bom o jogo. Nossa, falaram de Goofy Troop do... O Goof Troop é do Mikami, né? É? Eu acho que é. Eu acho que é, sim. Mas ele é sensacional. Ele foi um dos jogos que eu zerei com o pai. É do Mikami, não, pra quem não sabe, é o criador Resident Evil. Será que alguém não sabe? Goof Troop, assim, é tipo... Acho que não tem ninguém que não jogou. Eu diria que é um dos melhores multiplayers que tem no Super Nintendo. É, um dos melhores jogos, na verdade, no geral, também. Eu acho até hoje, bom. Um dos melhores. Aliás, o Aladdin é do Mikami também, pra vocês saberem. Só que ele não fez tudo, né? Tem um esquema assim. Eu não lembro exatamente o que ele fez. Eu lembro que quando a gente tava descobrindo isso, que a gente tava olhando no Wikipedia, eu descobri pelo menos, aí tava escrito alguma coisa assim, tipo, Wikipedia Match, vai, quem achar aí. Não, ele foi programador só, parece. Ah, Aladdin. Bom. O Goof Troop, ele foi designer. Porra, os puzzles do Goof Troop eram muito poros, melhor que os puzzles de Resident Evil até. O último puzzle do Goof Troop não tem inimigo nenhum, e tipo, se você não manjar, você fica tipo uma hora. Não, eu fiquei horas com meu pai, cara, naquilo. Era um que era lá naquele barco do Bafo lá, bem na sala antes que... Sim, é a última já sala. Já vai direto pro boss final. Eu fiquei horas naquilo ali, quando a gente conseguiu, foi uma vitória, cara. Era muito bom esse jogo. Olha, a gente tá falando de Disney. Só dando uma lembrada aqui. A gente tá falando de... Eu ia falar de Disney. Eu ia falar do Hércules de Play 1, que é muito bom. Qual? Hércules, o do filme. Nossa, não joguei. É bom, velho. Cara, é um dos jogos... Eu ouso dizer que é um dos jogos mais bonitos de Play 1, porque ele, tipo, ele é toda animação mesmo. Sabe? Todo desenhado. Uh-huh. O gráfico. Será que ninguém jogou? Eu joguei, não. Mas eu não gostava dele. Sério, eu tipo, joguei... Peguei um monte de CD com um amigo meu. Eu lembro de ter jogado a primeira fase, não gostei e parei de jogar. Porra, era bom, velho. Falando em Disney, eu tô com todas as minhas revistinhas do mês aqui. Acabou de chegar aqui pra mim. Revista do Mickey, a Estrela Cadente que voltou ao céu. O Zé Carioca, o tema desse mês é A Copa é Nossa. O do Tio Patinhas, o celular da verdade. E o celular da verdade. E o do Pato Donald é uma jornada inesperada. Fantástico. Falando nisso, assim, só pra dar uma polêmica aqui, os jogos do Pato Donald eram muito melhores que os do Mickey. Quart Shot, melhor jogo do Mega. Só deixar isso aqui pra vocês. É, mas... Melhor que Sonic 2. O terceiro jogo do... O terceiro jogo do... Dessa linha Magic Quest aí do Mickey, da Nintendo. Da Nintendo, não, da Sega. Da Capcom. Não da Capcom, a da Nossa, Sega. Nossa, que zona. Não é Magic Quest, é aquele que é do castelo. É castelo, a Filujo. Ah, tá. Porque Magical Quest é o da Capcom. É isso, então é o do mundo Illusion. O terceiro é um dos piores, cara, que tem o Pato Donald. Eu acho que é o pior. Eu não joguei isso. O World of Illusion, tá falando? É, eu acho que, tipo assim, ele é muito bom de gráfico, ele é o melhor de gráfico, obviamente. Calma, porque foi o último que lançou, mas eu acho que é o pior. São três? É do Mega, né? Do Mega são três, sim, do Mega são três. Tem, qual que são os três? World, Castle e Land, of Illusion. O Land eu nunca joguei, que coisa. O World e o Castle eu tinha. O World eu lembro que eu achava mais ou menos também. Que era. Você podia jogar co-op com o Donald e o Hinks. O Land é de Master System, cara. Land de Master. Não, mas tem 3 de Mega, eu tenho certeza. Eu quase certeza que tem 3 de Mega. Ó, a Plat News falou um negócio que eu achei muito legal e que depois dá pra você colocar lá no post, tudo. Que nesse último Speed Demos Archive, que nesse último Games Zone Quick. Sim. Que teve, que excelente é uma. Evento, que gente. Todo mundo joga fechando o jogo rápido lá, os manjadores, pra angariar fundos pra criançada do câncer. O cara tava jogando o jogo do Máscara, fazendo rápido. Aí no meio do jogo, o designer do jogo ligou lá Falou aí, malandro. Tô jogando no jogo aí e ela mandou o link do vídeo aí, cara, tá ligado? Então, tipo, hoje o cara que foi designer do jogo do Máscara deve morar num apartamentinho bem fuleco lá nos Estados Unidos. Você no Poco Off aí nesse último Awesome Games Don't Click tiveram bastante designers participando. Ah, é? De The Letter V Six Times, o Terry Cavanagh ligou lá no Skype com os caras e começou a falar, ele ficava, pô, eu não sabia que tinha isso aí, tá ligado? Um jogo de The Letter V Six Times. Fala V logo. É mais fácil do que ter que contar quantos V tem. Não, são seis. V, V, V, V, V, V. Tá, enfim. Também no de Metroid Prime o designer tava no Skype com os caras. É, olha sim. Só. Foi muito bom. Aliás, nossa. Dois caras da Rare, né? Porque eu acho que no de Banjo-Kazooie, um deles, o Grant Kirkhope ligou pra eles também. Falaram com ele. Que é o compositor das músicas do Banjo. A hora que o Neozão falou V6 Times, eu simplesmente não sabia de que jogo que ele tava falando. Não, ele falou eu também não. O cara aí que eu me toquei, Lucas. É que é o nome oficial, velho. Não, o oficial é VVVVV. Quando eu quero me referir a esse jogo, eu falo assim, tem aquele jogo VVVVV. Eu nem falo, nem conto quantos V eu falo, tá ligado? Eu não sabia que era V6 Times. V6 Times, lá no escuro. Um dia eu vou encontrar o cara lá, o cara que tava na que a Wikipédia diz aqui, ó. Vivi, pronounce it as the letter V six times. Não tem nada disso aí que tu falou. É exatamente o que eu falei, cara. Exatamente o que ele falou. Mas não tá em aspas, tá tipo, tá dizendo, é pronunciado como a letra V seis vezes, ou seja, tem que pronunciar V seis vezes. Não, você tem que pronunciar como a letra V seis vezes. Então, VV. Tem que pronunciar como o Satanás saindo de dentro do seu ânus. Vamos parar com isso, caralho. Ó, última coisa que eu achei interessante foi uma pergunta do No Pop-Ups, que eu achei muito interessante. Se alguém souber, por favor, mande e-mail pra gente. Se tem hentai da Marjorie Bros hoje em dia. Se tiver, por favor, que eu passei a minha adolescência inteira desejando isso, cara. Certeza que tem. E se não tiver, por favor, algum artista alguém bom faz. Aí, faz pra mim. Essa pra é a regra da internet, né? Regra 34. Com certeza. É a regra 35. Essa se não tem, alguém tem que fazer. Ah, tem uma história boa também. É, tem um pôster da Marjorie Bros que não mostrava nada, mas mostrava bastante do peito dela, assim, quase a bunda dela inteira e tal. E eu botei no meu quarto. Aí meu pai era evangélico. Meu pai é evangélico, ele é pastor, né? E daí ele tirou o pôster, falou que era muito forte o pôster. Ai, foda, velho. Adolescência. Que bosta. É, mas parou com as minhas punhetas, foda, velho. Então a gente deu a volta, voltou pro Disney. Disney é muito boa, né, cara? Disney é fantástica. Até o PS2 teve aquela, uma divisão da Disney que fazia a Disney Interactive, ela fazia os próprios jogos e tal. Porque a gente parou bons, no PS2, né? E olha lá. Que? A gente parou no PS2, só dá pra fazer uma segunda parte depois com sim. O resto. E aí depois veio a produção tá sempre desastres, então. Foi essa última geração. É, dá mas pra falar do Aliens, né? Sim. E mencionaram aqui no Twitter o Alien 3 do Mega. Só pra vocês saberem, só pra mencionar, coitado. Não, vai ter esse novo aí também, que aparentemente o povo tá sendo bom, mas o Colonial Marines também tava sendo bem recebido. Eu não sei, a galera tá sendo recebido no começo aí, não, mas os trailers foram bem recebidos, até o produto final ser diferente. Mas eu acho que ele é exceção, na real, por ter tido todo aquele problema de desenvolvimento. Bom, tem que ver isso aí. Uma curiosidade que eu queria citar desde quando chegasse na era de PlayStation 2, mas a gente não chegou. Mas foi de gente vindo me falar que o jogo do Ritmo era baseado no filme. Sim, os Hitmans eram baseados no filme, mesmo existindo o Hitman, os 3, 4 Hitmans que saíram no filme. Foi uma experiência meio traumatizante. Ó, mandaram também o pôster da Marjorie Bros aí, tá aí o link, se alguém quiser ver. Mandaram por, ai, meu por Deus. Twitter. Você não gosta, né, Afro? Você, se fosse um Baby Betinho, você ia adorar. Baby Betinho com a camiseta rasgada, assim, o Afro ia falar, ai, meu Deus, que delícia. Certeza. Ah, mandaram, mas... puta que pariu. Mandaram a Marjorie Bros aqui, versão Sonic. Nossa, onde tá isso, velho? Por favor. Aqui no Twitter. Puta que pariu. Manda aí no chat. Nossa, fantástico, velho. Fantástico, muito velho. Obrigado. Nossa, e foi há pouco tempo. Tipo, 29 de dezembro de 2013. Foi ele que desenhou. Isso que eu falo, o Afro está errado. Ainda tem gente que compartilha da mesma paixão que eu. Eu estou certo, o Afro está errado. Não, desenhar. Cara, a minha paixão é, você tem que desenhar realmente todos... Se você fala assim, eu quero ver a Marjorie Bros pelada, desenha ela e manda pra mim, cara. Eu quero ver o Sonic batendo uma punheta. Desenha, pode desenhar e manda pra mim. Entendeu? Você vai se arrepender disso profundamente. Não, mano. Tá ouvindo essa porra. Ah, vamos mandar. Enfim, vamos... Acabou por aqui? Vamos. Pelo menos que piora a situação. Então, tá rolando... Prêmio Fodinha de Ouro 2013. Esse que é, são jogos de 2013, então é 2013. Então entrem lá no site, votem os seus jogos favoritos. A gente vai dar os vencedores semana que vem nesse podcast. Sim. Nesse mesmo foda horário, nesse mesmo foda canal. Mesmo foda Twitch. Isso, e é isso aí. Tem o fórum lá no site agora. Quem quiser entrar, altas discussões marotas lá. E mandem e-mails para os putos também, tá? Mandem e-mails. Live@gamesfoda.net. Isso, live@gamesfoda.net. Tá? E é isso aí. Acho que a gente começou falando de Diego Licenciado, terminou falando da Marjorie Bros. The Hedgehog. Que é muito bom, mano, porque a gente sempre é assim, né, cara? A gente começa num negócio e sai completamente do tema. Mas é isso aí. Muito obrigado, então, pela presença. Alguém mais quer falar alguma coisa? Acho que não. Semana que vem, então, o maior show da indústria dos games do Brasil vai ser o Troféu Fodinha de Ouro Live, com diversas surpresas aí pra vocês, ou talvez, ou talvez não. E se dá Marx, assim. Sim, só presença. Não parecem não. Então, beleza. Então até semana que vem. Um abraço pra todo mundo. Falou. Votem lá no abraço pra galera, abraço pro SK Sonic SK que pediu pra anotar ele. Então um abraço, gente. Fica com Deus. É isso aí. Pode falar tchau aí, gente. Tchau. Tchau. Tchau. Chester Cheetah é melhor que Sonic.